wir das? Da war so rauf, da war so eine Ruf. Bom dia. Solicitando permissão de reboque do Patch 3 para o Finger número 8 do Patch principal. Patch 3, Finger 8, autorizando, reporte ao término, Golf. Sim, antes estou iniciando. Salvador, que é o Azul Alfa Zulu Golf, informando que abriu o reboque em posição 8. Bom dia. Golf, obrigado, bom dia.